Jota. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Vem, vem. Agora fala que me ama. Banda 007. Agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. Quero ver, quero ver. Agora, e depois de ter chorado rios, depois de não ter sofrido, agora por fim vai saber o que um dia eu vivi. Manuel Júnior. Como dizer que não, que nunca me fez nada, depois de tanta dor que causou no meu coração. Eu quis até morrer, depois foi embora, em volta tão tranquila, depois que já não tem mais amor. E sem você ficou mais frio meu inferno, parecia frio eterno. E você é, tira o pé no chão. E agora, agora fala que me ama. Agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber o que um dia eu vivi. É bom demais, é 007 elétrico. Eu quis até morrer, depois fui embora, e volta tão tranquila, depois que já não tem mais amor. E sem você ficou mais frio eterno, parecia frio eterno. Canta numa só voz, assim eu quero ouvir. E agora, agora fala que me ama. Agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. Agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber o que um dia eu vivi. E quando a chuva não batia na minha janela, não podia dormir, te esperava, buscava teu corpo, teu cheiro sumiu, veio uma de dor. E agora fala que me ama. Agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber o que um dia eu vivi. E eu continuo vivendo assim, aqui no Carnaval do Juiz 17. Banda 007. Tira o pé no chão, bate na palma da mão. Vem que vem. Esqueçam o passado, eu dou aqui do lado, juntinho de você. MJ! E parei com essas brigas, não sei mais o que faço. Pra você compreender, tira o pé do chão, quem tá solteiro agora vai. Saiba que te amo de verdade, não te troco por ninguém. Saiba que quero meu anjo, você é meu me querer. Então te digo, vem. Minha boca me faz sonhar. Eu tenho a certeza pra eu não duvidar que ela ficou pra trás. Vem, me faz um carinho que passou, passou. Amor de outros tempos você superou. E ela ficou pra trás. E ela ficou pra trás. DJ Manuel Júnior. Carnaval 2017. Banda 007 elétrico. Saiba que te amo de verdade, não te troco por ninguém. Saiba que é meu anjo, você é meu bem querer. Então te digo, vem. Vem pra beijar minha boca, me fazer sonhar. Me dê a certeza pra eu não duvidar que ela ficou pra trás. Vem, me faz um carinho que passou, passou. Eu não